essa for, eu vou. Você está ouvindo Alfa MPB.

Quando tudo

procuro a solidão como o ar procura o chão, como a chuva só desmancha pensamentos sem razão. Procuro esconderijo, encontro um novo abrigo com a arte do seu jeito e tudo faz sentido. MPB, sempre com você. Alfa MPB. Alfa MPB. A Alfa está cada vez mais sempre com você. A qualidade Alfa que você já conhece, agora também na versão 100% brasileira para o seu momento MPB. Alfa MPB. Esta é a Alfa MPB. Aqui você ouve os sucessos. E meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. As novidades. Calma, eu já tô pensando no futuro. Eu já tô triplando a madrugada. E as clássicas. MPB, o melhor da música brasileira com o selo de qualidade Alfa. Sempre com você. Sempre com você. Alfa MPB. Um dia feliz, às vezes.

só por saber escrever canção. Quem é João na fila do pão? Se apaixonando outra vez de novo. Acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. E nas canções vai sentindo as dores de tantos amores sem resolução. E lá vai ele apaixonado novamente, se meter de novo a escrever canção. Essa aqui eu fiz pra você. Ai, que bonito, João. Ele se esforça pra manter a rima e causar na moça aquele arrepio. Falou dos olhos, do brilho da lua, pra impressionar, elevar seu brilho. A moça chama um rapaz ao lado pra ouvir com ela o som do João. João fica de trilha sonora enquanto os dois na frente estão de pegação. Quem é João na fila do pão? Se apaixonando outra vez de novo. Acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. Quem é João na fila do pão? Se apaixonando outra vez de novo. Acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. E ressurge o guerreiro, acreditando agora vai mal. Sabia ele das intercorrências da vida. Pobre rapaz, chamou-a pra sair e viu ela sorrir em resposta ao convite que fez. João se convenceu, não tem erro dessa vez. E lá vai ele novamente encontrar a pretendente com seu violão. Chegou a hora de mostrar sua nova composição. Essa aqui eu fiz pra você. Ai, que bonito, João. Se esforça pra manter a rima e causar na moça aquele arrepio. Falou dos astros, do sol poente, até rimou paixão com o coração. A moça chama uma menina ao lado pra ouvir com ela o som do João. João fica de trilha sonora enquanto as duas moças tão de pegação. Quem é João na fila do pão? Se apaixonando outra vez e de novo. Acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. Quem é João na fila do pão? Se apaixonando outra vez e de novo. Acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. MPB. Alfa. MPB. chocolate, o que eu quero beber. Chocolate, chocolate, chocolate. O senhor aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. Melhor da MPB com o selo de qualidade Alfa. Alfa MPB. Alfa MPB. Se

Você está ouvindo Alfa MPB. Desculpa o exagero, é que eu não sei sentir pouco, não. O teu sorriso me tira o chão, necessidade. Cola aqui em casa, vem matar minha saudade. Pouco a pouco, a gente vai se envolvendo mais e mais. Toda bagunça da mente se desfaz, e tudo que importa é o agora. Não vou me preocupar, nem com o passado, nem com o que virá. Só de talvez tá meio óbvio que eu fiz um som sobre você. É lógico, em letras miúdas pra poder caber o tanto que eu te quero e também pra poder te dizer que pouco a pouco a gente vai se envolvendo mais e mais. Toda bagunça da mente se desfaz, e tudo que importa é o agora. Não vou me preocupar, nem com o passado, nem com o que virá. Nosso jeito de viver, nosso jeito de viver. Alfa MPB. Pedra aqui. música brasileira de qualidade. Alfa MPB. Tratar de um outro cometa. Não digo quando o sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas. Mesmo quando com a sombra exemplar, porque os astrônomos iriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. MPB. A minha vida, eu preciso mudar todo dia pra escapar da rotina dos meus desejos por seus beijos. Meus sonhos, eu procuro acordar e perseguir meus sonhos, mas pra realidade que vem depois é bem aquela que planejei. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu espero sempre mais.